trabalho, ao trabalho, que não me deixes da mão. Qualquer dia me zango e dou faia no patrão. Chego a casa tão cansado, mal posso com a lancheira, e a mulher ainda se zanga, porque eu durmo a noite. Ao trabalho, eu tenho que te deixar. E quem gosta de trabalho, vai ao então trabalhar. Eu trabalho, sim senhor, e sou um bom empregado, mesmo que tenha valor na boca desse safado. Acabo de comer, vou para a sofá descansar. Ela quer fazer amor e briga para me acordar. Tanto cascalho, onde é que vai tanto dinheiro? Afinal, e diga, vai

limpar-te o fato. Ai, eu descobri. Sim, os sonhos agitados que tinhas a meu lado, dizendo sem fim o nome de quem tu amavas. Por ela chamavas, mesmo ao pé de mim. Marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas, mas que eu te digo que são da mesma dona, desse novo aroma que trazes contigo. Estivemos à escuta da cantora Agatha, que estará cá connosco amanhã, já de sábado, dia 30 de abril, a partir das 21h, na companhia do Capa Negra. Ora, a entrada são 10 euros e 8 euros para quem é de Deão. Então não se esqueçam amanhã de vir a esse baile. E espero que vocês gostará e vai ser imenso. Então continuamos com as nossas músicas. Ora então, vocês sabem que hoje é o Dia Internacional da Dança. Então quem souber dançar, ou que queiram dançar um pezinho em casa, força, não hesitem. Então, enquanto a nossa meteoro, hoje estamos com 11 graus de manhã e pode nos atingir à tarde 20 a 21 graus. Então, uma ótima sexta-feira para todos e boa escuta na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, 9 horas e 42 minutos e são a escuta das músicas do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço. Então, se você quiser fazer uma dedicatória para um amigo ou para uma amiga ou para a sua mulher ou para a sua cupina, você pode fazer por intermédio da e só tem a telefonar ao 02 38 43 48 00 e a gente cá estará para passarem a sua música preferida que você pedir. Então, boa escuta e um ótimo dia e bom fim de semana a todos. É divertimento, pode estar com fé. Olhei para o lado e uma menina linda. Reparei que era linda, que pedaço de mulher. Ao lado dela, com boa disposição, a esquiar de avião. E que mulher tão bela! Era sua mãe, fiquei logo maluquinho. Dizendo ao meu amigo, só queria a mamá dela. Contigo. Tempo que vivi contigo. Ora, então estamos à escuta de Saúl. Não é o Saúl, é o Oizinho da Pena Cova. Então, esta música é dedicada para de António Lourenço, para todos os animadores da rádio, para todos os colegas de trabalho e para toda a sua família, não esquecendo o Eduardo Teixeira e o animador. Então, desejo um ótimo dia e boa escuta na Rádio Arco-Íris.

a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. O dia que chegar, você vai ver, vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Ora, então vimos de ouvir Rubem Aguiar, que foi pedido da parte de Margarida Valente para o seu marido Adriano Rocha, que diz que gosta muito dele. Então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de Henrique Lourenço para a sua esposa Salomé, que lhe deseja um ótimo dia de trabalho. E então ela também vem de me telefonar a dizer que gosta muito dele e que tenha boas melhoras depois da operação que ele fez. Então, vamos escutar a Ágata Comunhões de Bens. Eu desejo um ótimo dia aos dois. Então, vamos à escuta. Vais-te embora, podes levar o que pertence a ti. Vais-te embora, podes levar o que pertence a mim. Vai-te embora, leva contigo o que te apetecer. Vai-te embora, mas deixa a minha razão de viver. Não me leves a coisa mais querida. Mas não leves a coisa mais querida, que é dos dois, não posso negar. Então vimos de ouvir Agatha, não fiques com ele, comunhão de bens, que foi pedido de Henrique Lourenço para a sua esposa e de Salomé, que deseja um ótimo dia. Então vamos continuar com o Roizinho da Pena da Cova, que vai nos contar, e vocês, se quiser, sabem bem, quiser pedir um disco, só tenho a fazer o 02-38-43-48-00, que a gente está cá para passar a música que convém-lhe ouvir. Então, vamos ouvir o Roizinho de Penacova. Então, até já. Vejo as moças da minha terra, vejo sûr et feliz quem possa dizer que tem ainda quem lhe dê um ser. Feliz de quem possa contar com seu regaço para se aconchegar. Graças a Deus que tenho ainda carinhos teus, minha mãe querida. O teu consolo, compreensão, tuas palavras cheias de São 10 horas e 22 minutos e continuamos com a nossa dedicatória. E desta vez é da parte da minha amiga Manuela, e não esquecendo a sua amiga Rosi e todo o auditório da rádio, e não esquecendo também o animador, e da minha parte o meu muito obrigado, e que tenha uma ótima manhã de sexta-feira. E então eu vou passar aqui uma bonita canção que tem por título Tony Carreira Resta. Então vamos escutar esta bonita canção. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te laisser parfois. Tivemos de ouvir Tony Carreira, Resto, que foi pedido de Manuela para a sua amiga Rosi e o animador. Então, um ótimo dia. E vamos continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é da Ser Esperança para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o Ser Armando e o Ser Agostinho Monteiro, que ele deseja boas melhoras e tudo de bom e muita saúde. E também não esquecendo do animador. E então, da minha parte, desejo-lhe tudo de bom, muita saúde e que faça muito cuidado com a saúde dela. Então, vamos ouvir uma canção que tem por título a Diana Gil, Eu Te Agradeço, Nossa Senhora. E então, esta canção é para agradecer a todas as pessoas que estão sofrendo. Então vamos escutar esta bonita música. Nossa Senhora, passas no andor, canto povo à tua volta, chora gente a multidão, lenços brancos acenando, são milhões que vão rezando em silêncio com devoção. Diana Gil, tocando Nossa Senhora, que foi pedida a ser esperança para todos os lentinhos do mundo. Então, um ótimo dia para todos e muita saúde. E vamos continuar com as nossas músicas. Ora então, e quem não tem saudades da sua aldeinha e do seu país? Todo mundo, não é? Ora, então são 10:35 e vamos continuar com a nossa dedicatória. E então desta vez é da parte da Madame Pinheiro, para agradecer a Madame Esperança, que ela telefona todas as semanas para agradecer a todos os doentinhos do mundo. Então Madame Pinheiro pede para agradecer Madame Pinheiro, Madame Esperança, e que continue, e para todos os doentinhos, que continue e que tenham muita, muita força, que é o que precisam. Mesmo que a gente esteja a sofrer um bocadinho, a gente tendo força e coragem, eu acho que a gente que vem a nós e continuaremos com a nossa vida. E então eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título O Marco Paulo, Nossa Senhora, que Nossa Senhora ajude todos, todos os doentinhos do mundo. Então vamos ouvir esta bonita canção também. Então também para toda a família da Madame Pinheiro, que eu não me lembrei de pedir. Então, boa coragem a todas. Meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Mãe, querias do meu coração, e àqueles que eu vi sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, meus irmãos. Então, vimos de ouvir Marco Paulo, Nossa Senhora, que foi pedida a Madame Pinheiro para agradecer a Ser Esperança, e a Ser Esperança também agradece, que ela vem de me telefonar, que agradece-lhe muito e muito obrigada, e que tenha boa saúde também, e todos que tenham uma ótima saúde e muita coragem. Então, e vamos continuar com as nossas músicas. Então, até já. Era a minha confiança para poder estar contigo. Tu foste cúmplice desse jogo, não quiseste saber. Triste a quem te ama, fazendo o pior que tu sabias, partilhando contra a nossa cama. Mulher malvada, sem coração, sem um pingo de respeito. Mulher amada, sem compaixão, tomou sua má direita. De respeito, mulher amada, sem compaixão, que não soube amar direito. Tu sabes quanto eu te amei, te dando coração, a minha vida e emoções. Mas nada disso te chegou, quando outro mais ousou, te lançaste em seus braços, desvirtuando o nosso amor, aquilo que sonhamos, tudo em que acreditamos. Mas um dia vais compreender, tu brincou comigo e não te quer mais. Mulher malvada, sem coração, sem um pingo de respeito. Que não soube amar direito. Mulher malvada, sem coração, sem um pingo de respeito. Mulher amada, sem compaixão, que não soube amar direito. meu amor, anda, anda, vamos os dois passear. Oh, meu amor, anda, anda, vamos os dois passear. Vamos sair esta noite para te poder beijar. Vamos sair esta noite para te poder beijar. Anda comigo, oh meu amor, anda comigo para onde eu for. Anda comigo, oh meu amor, anda comigo para onde eu for. Vamos os dois à noitinha para que ninguém nos veja. Vamos os dois à noitinha para que ninguém nos veja. Vamos dar uma voltinha lá para trás da igreja. Vamos dar uma voltinha lá para trás da igreja. Anda comigo, oh meu amor, anda comigo para onde eu for. Anda comigo, oh meu amor, anda comigo para onde eu for. Fica comigo. Já corri mundo e outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e esperança de um dia voltar para te abraçar. Portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, é saudade e esperança de um dia voltar para te abraçar. Desde o dia em que partiste, eu sei que estás no céu e consegues ouvir-me. Por isso, se puderes, canta comigo. Está bem, pai? Querido pai, outra vez vou-te cantar uma canção para ti com tanto carinho. Vou-te contar aquilo que se passou desde que um dia nos deixaste, meu paizinho. Todos casamos, só o mais novo é solteiro. Quando tu foste, ele ainda era tão pequenino. Eu sei, meu filho, que tudo isso é verdade, pois estou no céu, mas daqui com nossa casa, fala com a mãe, eu sei que ela está a sofrer. Diz-te que o nosso Carlinhos e o Nelinho estão tão felizes e nunca vão esquecer. Aqueles dias que eu vinha de trabalhar, do coitadinho mesmo estando doente, sem que eu chegasse nunca te ias deitar. Eu te pedia para tocares na concertina, dá-me impressão que ainda te vejo. Pois, meu filhinho, que para dia poder ir para o pé de ti. Dá-lhe abraço, meu pai, até dia, e nos veremos quando eu for para aí. Muito obrigado, meu filho, muito obrigado por te lembrares do pai com tanto carinho. E se algum dia te sentires triste e só, estarei contigo, nunca ficarás sozinho. Continuando então com Ana Moura, as Andorinhas, e são 10 horas e 57 minutos e estamos quase a entrar na última hora da nossa emissão no fim de semana à porta. E então, ao fim desta canção, vou passar uma página de pub e a seguir continuaremos com a nossa emissão O Fim de Semana à Porta e a nossa dedicatórias que ainda tenho aqui para passar. Então, até já. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal.

La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Ora, pois é, na vida e a bela sobre a Rádio Arc-en-Ciel. Então, estamos 11 horas e 6 minutos e entramos na nossa última hora de emissão do fim de semana à porta. Então, e vamos continuar então com as nossas dedicatórias e tenho aqui mais uma dedicatória a cada parte de Maria do Céu para a família Fontes e para Madame Pinheiro e não esquecendo todas as pessoas que a conheço tão bem e para todo o auditório da rádio e para todas as pessoas que ela conhece e que manda estas canções. Então, e para todos os doentinhos também e que tenham muita saúde. Ora, e vamos escutar então esta linda música que é do Saúl Bacalhau Quer Alho, uma canção que foi normalmente que saiu em 1996. Então vamos à escuta desta linda canção, o Bacalhau Quer Alho. E hoje, como é sexta-feira, há muita gente que come bacalhau e com um alhinho ainda sabe melhor, não é? Então vamos à escuta. Então este cantor que está a cantar Bacalhau Quer Alho, na altura tinha 8 anos, façam bem atenção, tinha 8 anos. Bacalhau desfiado, que vai o mesmo bacalhau. gente quer. Na pontinha do pé, na pontinha do pé, quando dá para me beijar, que doçura da mulher. Fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Ora, 11 horas e 13 minutos, então vamos passar esta musicazinha para uma pessoa que ela normalmente vai saber que é para ela e é da minha parte que eu a passo. Então, desejo-lhe uma ótima manhã de sexta-feira e um bom fim de semana. Tudo bom e que tenha muita saúde. entre Saint-Étienne et Fréjus. Contactez le 02 38 43 48 00. vento nos há de salvar. Este baile vai estar e estar bonito, não é hoje, é amanhã, amanhã dia 30, sábado dia 30 de abril, às 21h. Espero que esteja muito, muito bonito, que a gente, a Rádio Arco-Íris, está a contar com muita gente. E espero que vocês já tenham esse dia reservado, no sábado 30 de abril, para ir ver esta grandiosa fadista que é a Ágata, e na companhia estará o Capa Negra também, a partir das 21h. Então, boa escuta, e vocês estão à escuta do Fim de Semana à Porta, apresentada por Lourenço. Bonito, bonito, oh, foi bonito, bonito, oh, que o amor chegou. Let's go. amanhã é que vai estar bonito, a gente a dançar ali com força. Então vamos a ela, que hoje é o Dia Mundial da Dança. Toca a dançar. Então, e continuamos com a nossa dedicatória. Tem aqui mais uma dedicatória que é da parte de José Leal para todo o auditório da rádio, e não esquecendo o animador, muito obrigado, e para todos os seus trabalhadores e todos os colegas e seus empregados, e não esquecendo a sua mulher. Então ele pediu-me o Graciano Sagra, Atravessa a Fronteira, e eu procuro e penso que o Atravessar a Fronteira é o Bem Devagar Imigrante. Então eu vou passar esta canção que tem por título Graciano Sagra, Bem Devagar Imigrante. Então vamos à escuta.

mais do que a um partido, é uma equipa ou religião. Tu pertences a ti. Não és de ninguém. Vive selvagem. E para que serás alguém? Deixarias, quando alguém nasce, nasce selvagem. Oh, minha gente, estou chegando. mas sente o meu coração. E os olhos já não vê, mas sente o meu coração. Oh, minha gente, estou chegando. Minha saudade por sorrisos vou trocar. Oh, minha gente, eu estou chegando. Fico contente por aqui poder voltar. De todos eu me despeço, com vontade de ficar. De todos eu me despeço, com vontade de ficar. Às vezes o coração a gente tem que ajudar. Às vezes o coração a gente tem que ajudar. Oh, minha gente, eu estou chegando. Minha saudade por sorrisos vou trocar. Oh, minha gente, eu estou chegando. Fico contente por aqui poder voltar. Arrebenta a festa. está na mão, e a mulher já está lançada, e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa, quando o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, quando o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, quando o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, quando o vinho, amor e pão. De ouvir esta linda, linda canção de Diana Gil, A Lágrima. E então vamos continuar, Gui, vamos continuar então, e estamos quase, quase, estamos a 5 minutos do fim da missão, o fim da semana à porta. Ora então, e vou passar mais uma canção da Agatha, que é o do melhor da Agatha, que é a nossa cantora que estará cá, então, amanhã, a partir das 21 horas, e o nosso baile do sábado 30 de abril de 2022, que a Rádio Arcancel organiza. Então, vamos ouvir mais uma canção e depois iremos despedir de vocês e cá estaremos terça-feira, se Deus quiser. Então, vamos ouvir esta bonita canção. Deixo e muito obrigado a quem me telefonou e tudo de bom, um bom fim de semana e que vocês estejam muita, muita saúde. E então já sabem que amanhã temos o nosso baile, o baile com Agatha. Então, bom fim de semana a todos e até terça-feira, se vocês quiserem, com mais uma emissão As Manhãs Românticas. Muita saúde para todos e até lá. Cuidam bem de vocês e um ótimo fim de semana. E vamos deixar com a RTP Internacional para vocês ouvirem alguma notícia virtual. Então, bom apetite e até terça-feira, se vocês quiserem. E amanhã lá estarei eu também no baile, não é? Não é só terça-feira. Estarei então amanhã no baile para conhecer algumas pessoas. Então, até amanhã, se Deus quiser.